120 com 14, November. Echo ainda November. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3192, tem informação índia? TAM 3192, chegada Mari, deixa para o 060. É o 060, TAM 3192. Tiro Serra Lima, desça para 2 mil pés, ajuste 1097, autorizado final LSXE, reposto estabilizado. 2 mil, chamará estabilizado, Tiro Serra Lima. Tanto 3217, desça para 4 mil pés, ajuste 1097. 4.017, 3217. A 3192, essa para o 050. 050, da 3192. Zulu no solo 22, libera a direita. Zulu 219. Nada, bom descanso, companheiro. Azul 4462, checa o trem de pouso, pista no zero, praticamente seca. O vento é de 120 graus, 14 nós. Altímetro agora 1017, 1017. Pista 10, pouso autorizado. Que trem baixado travado, livre pouso, pista 1 no zero, azul 4462. Web 5729, descendo para o 170, boa tarde. 5729, chegada Bonfi, a sua indicação desça para o 060, redução para 2309. 139, descendo para 6000 pés, para 060, 139. Controle Salvador, boa tarde, Sonia 63. Sonia 63, 1-4, chegada Mari, desça para o 070. Desce para o 070, informação índia, Sonia 63, 1-4. 462, Salas 25, libera a direita via Foxtrot 129. Via Foxtrot 219, azul 4462. Zuno 7 informe, velocidade indicada? 250. Quem? Alô Salvador, boa tarde, Zuno 4462, Libra, mudou. 462, boa tarde, via Alfa, após Juliette, portão 03. E é Juliette, portão 03, Zuno 4462. Trulhão no zero, ao ingressar na terminal da Caju, chame na frequência 120, decimal 3, frequência livre para coordenação. Azul 4065, Recife, 1251, na terra 1-3-3-2-5. 251-1-3-3-3-2-5, azul 4065. Retoração para aproximação final LS XAI, curve à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Proa 200, limite ao lock, 3217. 592, falta a velocidade indicada. Está reduzindo, cruzando agora 2309. Estacionamento 3614, reduza para 2209. 2063, 3014. Estabilizando o localizador ali na Zulu Golf. O Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, torre 1-8-6. 3-8-6. Torre Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, prossiga. Para final da 1-0 ou 1-7? 1-7, já. 1-7, reporte para o cancelamento, Kilo Serra Lima. Reportará cancelamento e prosseguir para 1-7, o Kilo Serra Lima. Controle Salvador, boa tarde, voo 1807, livrando 240 para o 1960. Voo 1807, chegada bom, desça para o 070. Para o 070, chegada bom, 1807. Confirmando, é papapapá, Yankee Serra Serra ou Papatango? Para 2000 pés, o ajuste na 017, aguardando o vetor para interceptar o lock. Foi para o 3217. O designativo da localidade? 3192. 63114, redução para 2009, informa o tráfego à frente a 7 milhas, é um Airbus 320. Está reduzindo para mínimo, 63, 14. Pela direita, reporta girando para girar base, o Kilo Serra Lima. Autorizado base pela direita, 1-7, reportará na base para final, 1-7, trem baixado checado, Kilo Serra Lima. Autores, 3217. Web 5729, redução para 2109. 2-1-0, reduzindo. Yankee Serra Serra, mantenha a RMA, aguarde para autorização de decolagem. 396, está no voo 70 milhas, cruzando 200 para 150, ciente da informação do dia. Voo 396, chegada a Mari, desça para o 080. Mari, 080, obrigado. Voo 392, desça para 3000 pés, ajuste na 097. 3000 pés, 1017, está 3192. Para 6314, desça para 4000 pés, ajuste na 097. 4000-0107, né? 314. Web 5729, desça para o 050. É o 050. Gol 1807, desça para o 060. 060, gol 1807. Gol 1396, desça para o 070. 070, com 3965. Boa tarde, Aracaju 90. 130. 130, só um minuto, copy. Tem 190, 6314. 4192, reduza para 190 mais. 1909. Reduzindo, está 3192. Web 5729, redução para 2009. 2009, reduzindo. Pode ter sido por meio próprio, 3217. Já o ar. 2 Juno, ciência da Índia, autorização para Brasília. No Brasília, só um minuto, copo. Estabilizado. Pro 150, reportaremos. Estabilizado 3217. 321, confirmando o nível solicitado. 320. 38, só um minuto, copo. Tá pronto. 5627 Aracaju, 130 autorizado, via Golf 677, decolando da 10, curva esquerda na subida Conde, aciona 0271, controle 120, decimal 8, torre 10186. 30 autorizado, Golf 677, decola 10, curva esquerda, sai da Conde, aciona 0271, controle 120, decimal 8, torre 10187. Sua subida? Subida Conde. Informação, torre 18, decimal 6. 86, graças aos vetores, 3217. TAM 3192, desça para 2000 pés, autorizado final LSXA, informa o tráfego à frente a 8 milhas, Airbus 3210 seguirá como número 2 para aproximação. TAM 2000 pés, TAM 3192, excelente. TAM 3194, redução para 1809, desça para 3000 pés, ajuste 1017. Redução 1809, desce para 3000, ajustado no 07, justamente 3.4. 75729, redução para 1909. 3217 na escuta da torre. Na escuta, prossiga. Continua a aproximação, reporte embaixo travado, vento 110 graus, 149. Informa a aeronave decolando a 3 milhas da cabeceira 17, não interfere com a sua aproximação. É um Alfa Sierra 50, um helicóptero, indo em sentido nordeste. Sente do tráfego para o 3217, baixar travado. 3217, autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus, 149, e o ajuste no 017. Livre pouso na 10, 1017, 3217. 807, redução para 2109. 2109, 1807. Considere fora do solo aos 3-4, um PRO de Jauá, mantenha a frequência da torre, Yankee Serra Serra, aciona o código 0142. Canado 0142, controle Jauá, a sua escuta permanente em Yankee Serra Serra. O meu arbor apoia direto a Elefa, aciona 5175, controle 120, decimal 8. Autorizar nível 380 via Upslu 17, decolada 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, transponder 5175, controle 120, decimal 8, 6381. Quarto, portão 10, chame pronto, o chame é 321. Para pronto. Web 5729, tração para sequenciamento, curve à direita na proa 230, limite ao localizador. 230, limitado pelo localizador. Está reduzindo até 160 nós, ok, senhorita? Web 5729, novo limite, a magnética 130 de Simbra. De Simbra. Web 5729, copiou o novo limite? 230 de Simbra, é isso? 130. A 130. 6314, desça para 2000 pés, ajuste 1017, seguirá o tráfego a 6 milhas, é o Airbus 320. 7, 2000, vai seguir o tráfego à frente, o Chanel 6314. 5729, desça para 4000 pés, ajuste 1017. 4017. Com 1807, redução para 2009. 2009, vou no 807. Então 3192 na escuta da Torre Salvador. Olá. Gente, 807. Web 5639, curve à esquerda na Pro 180, limitado pelo localizador. Esquerda 180, limitado pelo localizador. Passou externo, já visual, com a pista, tanto 3192. 3192, torre 18.6. 18.6. Via Golf 677, decolando 10, curva direita na Dael, após Leida, após direto Ilhéus. Aciona 5165, controle 120.8. 1-0. Livre pouso 1-0, TAM 3192. Apenas para informação, ajuste no 0-1-7. O TAM 3192. 1017, gente. Acionamento 327. Chamar na pronta. Livrou na escuta 3217. Tarde, TAM 3217, taxi livre, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 3217. Para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 140, reporta estabilizado. Esquerda 140, reportada estabilizado. Localizador, eu chamei a 6314. 6314, chame torre 18.6. 18.6, 6314, boa. 340, tá 355, copia, aguarde coordenação. Copia 340. 355, Guarulhos, nível 340 autorizado, aerovia Peruzulu 44, decolo da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5403, controle no 20.8. Gente, reporta no externo embaixo travado, guardando informação de pista livre, ventuno 10 graus 129. Controle para saída? 120, decimal 8, controle, o TAM 355, portão 8, chame pronto, pushback. 208, Amaral, da 0050, gol 1396. 1396, descida para 2000 pés, ajuste na 097, reporte estabilizado o localizador. 1372, o pé secundário. Paulo, o TAM 3192, lembrou? 392, boa tarde, vem Alfa, aguardando antes da Juliette, confirmação do Gates. Alfa, aguarda antes da Juliette, tá 3192. É, confirmando, a direita 230, gol 807. Gol 807, corrigindo, direita 230, limitado pela magnética 120 de cima. É, direita 230, tá cruzando 70 para 70. Gol 807, desça para 4000 pés, ajuste 10097. 4.017, voo 1-8-7. Voo 1-6-4-8, desça para o 050. 050-648. E 5729, passaduna agora, chame torre 1-8-6. 18-6. Torre, objeto 5729. 5729, continua a aproximação, guardando informação de pista livre, reporte embaixo travado. 5729, vento Salvador 1-10 graus 149. Já tá, tá embaixo travado. Gente, aguardando autorização, web 5729. Confirma? aguardando a autorização de pouso 5729 da Webjet. Ah, tá ok, vai não. Voo 1807, curve à esquerda na proa 190, limitado pelo localizador. Esquerda 190, localizador limite, boa noite, 07. Voo no 648, redução para 2009. 648, redução 209, ok? Afirmativo, voo no 648, reduza para 2009. Redução. Oceano 6312, solo aos 42, livre à direita, livrar solo em 121.9, poderia agilizar a liberação da pista, por gentileza? Afirmo, vai agilizar, livre à direita, chama solo 219, chama 6314. Vindo 40, boa noite, 07. Atingindo 40, boa noite, 07. Boa noite, 07, desça para 2.000 pés, ajuste o nozeiro 107 para interceptar o lock, curve à esquerda para o 150, reporte estabilizado. 2017, esquerda 150, vai reportar estabilizado. O 1396, tá fui nessa faixa de trabalho, senhor. Quase 25, 1396, chame torre, 1896, bom posto. Beijão, obrigado. Uma 348, reduza para 1709. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Sua vetoração para o 648, senhorita? Estou no 648, afirmo. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, reduza para 1709. Está aguardando o vetor para interceptar o lock. 179, mantenha a proa, o gol no 648, está restrito 5.000? No 648, desça até 2.000 pés, o ajuste 1098, será o número 3 para aproximação. 2018, vou no 648. Torre Salvador, boa tarde, o gol 396, está ruim, né, está achando trabalho, senhor? Estamos com uma milha e meia para a passagem do externo. 1396, continue em aproximação, aguardo informação de pista livre, vento 120 graus 129. O ajuste 1097, confirme, baixou e travou? Baixou e travado, senhor. Aguardando informação de pista livre, 1396. Obrigado. Foi entendido o fato da bata para João Duval, é isso? Querido Santana? (risos) 060, aguarde cópia, como é que é com Juliette? Confirma o horário do plano? Web 5729, solo 45, livre à direita, solo em 1219. Lado direito 219-729. Estabilizado. Direita 060, reportar estabilizado para o 64. No portão 10, encontra-se ocupado. Quem aguarda liberação, chama 6314. Gente, 6314. O M579, tem condição de táxi à esquerda, via aquilo? Livre pulso, gol com o nome, 396. 967, obrigado. Condições, ingressar naquilo? 769? Sim, o senhor já passou aí na entrada, via táxi via Alfa, aguarde a retaguarda do Airbus da Avianca, ok? Para o ingresso. Gente, entrou na Delta, tá na Alfa já, atrás do aeronave aqui. 1807. 1807, complete aproximação final, torre 1896. Gol no 648, informe que seguirá o tráfego à frente a 7 milhas É um Boeing 638, reporte estabilizado o localizador. Reportar o localizador, Boeing 638. Duas milhas para o externo. 1807, continue a aproximação guardando informação de pista livre. Informa o número 2. Por vento 120 graus, 13 nós. O voo 1807. Sim, certo. Eu estou secando com a sala S aqui, só um minuto. Mike aqui, Juliette. Utilizando o localizador agora 648. Omega 8, aguarde transferência para a torre. Eco Juliette, tá pronto, cópia? Eco Juliette, João Durval, Serra Novembro Juliette Delta, autorizado, 060, direto, vai prosseguir no 060 até 25 milhas em Salvador, 25 milhas, e após cancela, prossegue no 045, correto disponível, visual direto, decola da 17 com curva esquerda na subida Momo, após direto, aciona 5066, controle 120, decimal 8, torre 1186. No 396, solo aos 48, livre à direita via Eco, solo em 1, 2, 1, decimal 9. Agilize a liberação da pista, por gentileza. 219, agilizando o gol no 396. Acionamento táxi de decolagem, altímetro no 017, bom voo, boa tarde, Mike Eco, Juliette. Boa tarde. 1807, reporta na BA. Vai reportar na DA, agora, 207. 7 para puxa acionamento na 01. Livre acionamento 327, chame táxi. Livre puxa acionar, chamar a táxi. Solo Salvador, gol 1396, livrou na Eco. Agora 396, táxi autorizado de Alfa, agora na cidade Juliette, só ingresso. Alfa da Juliette, gol na 396. Autorizado o táxi, pode para ingressar a parte principal, agilizando. Cupim, vai reportar na Pedro Parque 3. Afirmativo, Juliette Tango Zulu. Jogou no 396, ingresso próximo à esquerda. Via Kilo, táxi via parte 3, reporte para ingressar a parte principal, Gol 396. 96 na escuta, solo. Na escuta, no 396. À esquerda, via Kilo, pátio 3, reporte para ingressar, pátio principal. Ciente, na 396. Ciente, Mike Eco Juliette, 10 minutos. Reporte na Lima para prosseguir. Baixar travado, vou no 648. No 648, aguarde informação de pista livre, o vento 1-0 graus, 1-3 nós. Guarda. Esperado aqui. Ah, ok. Mais 2 minutos estimados. Solo Salvador, Ocean 6321, para o puxa acionamento na 10. 10, aguarde, previsão de mais 1 minuto, puxando a 6321. Confirma, vai iniciar portão 01? Afirmo. Bom, 807, Fibrão. Tarde, guarda 07, via Alfa, guardanante da Juliette para ingresso. Alfa, guardanante da Juliette para ingresso, 807. Bruno 396, ingresso a parte principal, remota 1-3, agilizando, gentileza.